estrelas mil, porém das estrelas mais perto está o sol da areia da praia. Mais perto está o mar, porém mais que meu Jesus de mim, ninguém perto está. É o único amigo que não me despreza. Quando estou contente ou triste a chorar, por isso insisto nos meus versos que a gratidão produz. De mim ninguém perto está, como está Jesus. Mais perto do aroma está o que tem pra dar. Mais perto do que o que tem está quem quiser buscar. Mais perto da fé, a luz da vitória está. Porém, mais que meu Jesus de mim, ninguém perto está. É o único amigo que não me deixa. Chorar, por isso insisto nos meus versos que a gratidão produz. De mim